ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Edição aqui na Rádio Antena Web. Segunda-feira, dia 30 de julho de 2012, já estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que vai ficar consigo nos próximos 60 minutos e que pretende trazer-lhe músicas diversas com algo em comum. São de artistas ou grupos que a Rádio Antena Web apoia. Entenda-se por apoio nomes que pretendemos ver divulgados, que pretendemos acompanhar as suas carreiras. Enfim, dê-se a conhecer artista, dê-se a conhecer grupo, editora, promotor de espetáculos, dê a conhecer os seus artistas. Fale connosco através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Vou voltar a repetir, geral.radioantenaweb@gmail.com. Nós fazemos questão de dar a mão à música portuguesa e abraçar todos os projetos que sentimos terem qualidade e potencial e, então, a partir daí, acompanharmos o vosso percurso. Não é inédito, já temos feito isto desde algum tempo para cá. Aliás, desde o princípio, desde que a Rádio Antena Web se iniciou, há artistas que nós aqui apoiamos, há nomes que nós aqui apoiamos e que fazemos questão de continuar a acompanhar as suas carreiras. Hoje vou trazer-lhes dos mais antigos nomes, dos primeiros nomes que nós passamos a acompanhar. Já aqui trouxe alguns da semana passada, vou trazer outros já agora na abertura desta edição. Alguns artistas passaram por cá até mais do que uma vez e as portas continuam abertas para eles. Vamos ficar desde já com os Perfume e o tema Intervalo. Eles só passaram pela Antena Web uma vez, foi no programa Biografia da Semana, que já não está no ar, foi para o ar, aliás, no final, aliás, acabou no final do ano de 2010, e depois vamos ficar com Carmo Leal. São dois nomes diferentes, eu sei, mas ainda assim com cada um uma história para contar. Nós vamos ouvir para já então este tema de Intervalo, que tem aqui a participação do Rui Veloso. E depois vamos ficar com um tema que dá pelo nome de Uma Moça Chorava. A melodia é antes cantada pela Carmo Leal, mas foi uma homenagem à Linda de Sousa que não só esse tema, mas também esse disco surgiu. Estas são as duas primeiras da edição de hoje do nosso Edição. Sei as ilusões, perdi na sua pátria querida e a gente da aldeia. O rapaz que passava ao vê-la triste assim, menina, não chores mais, pois toda a tristeza um dia tem seu fim. Deixe minha casa branquinha à beira do mar, deixe meus amigos, deixe o meu sol, deixe tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorrir do meu pai. A moça que chorava, seus olhos enxugou, dizendo: estou perdido. O rapaz por ela se apaixonou. Tu és bela e bonita, e aqui neste país encontrará certamente de boa gente e serás feliz. Deixe minha casa branquinha à beira do mar, deixe meus amigos, deixe o meu sol, deixe tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorrir do meu pai. A moça que chorava, seu sorriso encontrou, sabendo assim que um dia que passava leva com ele a moça que chorava. Deixe minha casa branquinha à beira do mar, deixe meus amigos, deixe o meu sol, deixe tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorrir do meu pai. Deixe minha casa branquinha à beira do mar, deixe meus amigos, deixe o meu sol, deixe tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorrir do meu pai. Ouvintes, depois de escutarmos Carmo Leal e este Uma Moça Chorava, antes ficamos com o intervalo Melodia de Perfume com Rui Veloso. Recordo-me de uma altura do princípio do ano de 2011 que entrevistamos Carlos T. Não foi Rui Veloso, mas foi o autor de muitas das letras que o Rui Veloso tornou em verdadeiros sucessos imortais. Pois é, a vida é mesmo assim, já por cá passaram estes nomes, os Perfume, já passou também por cá a Carmo Leal, o Carlos T, já passaram os nomes que vimos na passada semana, Santa Maria, Marili, Alexandre Faria, e também já passaram, por recentemente até, pela Rádio Antena Web, pelo programa Tempo de Antena, os SMAC. Estou a falar, neste caso, do grupo que surgiu há mais ou menos 2 anos, creio, mas só, no fundo, o disco só saiu há pouco tempo. E algumas semanas a Rádio Interweb entrevistou a sua vocalista, Ana Sofia Gonçalves. Ora, a Ana contou-nos um pouco a história do grupo e também como é que foi a sua integração no mesmo. Eu já disse na passada semana que esporadicamente iríamos aqui trazer excertos de entrevistas. Pois é mesmo isso que vai acontecer. Vamos ouvir agora dois temas e dois excertos de entrevista que eu faço questão de trazer aqui. O início de dois projetos que, embora o segundo Antena Web tenha conseguido trazer à antena, mas já o projeto existia, já tinha dado cartas até na Europa, porque já participou no Festival da Eurovisão da Canção. O primeiro, os SNEC, estão a dar agora os seus primeiros passos. E nós fazemos questão de continuar a acompanhar. Como é possível, como é lógico? Infelizmente, dos Flor de Lis, há já algum tempo que não temos notícias. Mas a verdade é que a conversa com a Daniela Varela e a atitude da própria banda, do estúdio, que de uma forma extraordinária nos conseguiu colocar em contacto e no mesmo dia realizar a entrevista com os Fortelis, foi de facto memorável, foi de facto fantástica esta amabilidade de todos os intervenientes dessa tarde de 6 de maio, não me esqueço, porque foi na tarde que antecedeu a entrevista, portanto a entrevista foi para o dia 13 de maio, um dia antes do Festival Eurovisão da Canção, e aí estávamos nós a entrevistar a Daniela Varela. Neste caso fui eu, fiquei muito contente por ter tido essa oportunidade, tal como também entrevistei a vocalista Ana Sofia Gonçalves, a vocalista então dos Smack. Hoje vamos recordar, para além das músicas que há tempos ouvimos no programa Tempo de Antena e que vamos ouvindo de quando em vez na Rádio Antena Web, vamos recordar também um pouco das suas passagens por aqui. Quero só, antes de trazer estes excertos de entrevistas e também trazer as respectivas músicas dos grupos, quero convidá-la a ficar connosco até ao final desta emissão. E tudo porquê? Porque ainda vamos falar de Jorge Guerreiro, vamos também falar do álbum da semana, que neste caso é um álbum cheio de memórias. E vocês já vão perceber o que eu digo isto. Mas para já, vamos mesmo ficar com os Smack e o tema Ash Quem Me Seduz. Depois vamos ficar com os Flor de Lis e o tema que por acaso representou Portugal na Eurovisão e chama-se Todas as Ruas do Amor. Digo por acaso porque realmente o tema que eu gostaria aqui de trazer era o tema Obrigado, que até tem uma participação de Paulo de Carvalho, mas infelizmente esse tema neste instante não tenho disponível comigo. De todas as formas, fica a versão original de Todas as Ruas do Amor, cantado pela Daniela Varela, a vocalista dos Flor de Lis. Senhoras e senhores, antes de tudo, vamos conhecer um bocadinho das passagens, ou recordar um pouco das passagens de Ana Sofia Gonçalves, dos Smack, e de Daniela Varela, dos Flor de Lis, pela Rádio Internet. Aquilo que o público vê em palco, quer seja comigo, quer seja com ele e com o Eddie, é aquilo que nós somos, é aquilo que nós sentimos. Porque é óbvio que nós podíamos tentar ir por um ramo mais comercial. Se bem que eu devo dizer que a nossa música, a música dos Smack, tem tanto de elaborado e de moderno, mas também de comercial, porque é uma coisa que também tentámos fazer, foi que isto chegasse às pessoas. E de facto a nossa mensagem chega às pessoas através de ritmos bastante animados, não sendo mais popular, já que as pessoas estão mais habituadas e mais enfim, mais familiarizadas, sobretudo nas festas de verão. Tentámos fazer a mesma coisa, mas de uma forma mais elaborada, da forma que... Tentei, mas não consigo ser apenas teu amigo. Baby, tudo que eu fiz para ficares comigo. Nunca pensei vir a estar sozinho. Tentei, mas não consegui. Dei passos bem largos para chegar a ti. És tu que eu quero, já me convenci. Vou lutar até ao fim para ter. Em qualquer lugar, seja terra ou mar, estás em cada raio. Seja paz. ser, serás sempre tu. Nada a fazer. És quem seduz. Não te vou perder, venho que vier ou não vou ceder. Quem me seduz e me faz viver, vou atrás das plumas até morrer. Agora te encontrei, não vais fugir porque eu te vou trancar. Tu podes bem tentar, mas não vai dar porque eu não vou deixar. Em 2010, mais precisamente em 26 de Abril, surgiu o Signo Solar. É verdade. Como é que foi esta concretização deste álbum? Como é que, no fundo, o que é que ele trouxe? Ele também sofreu influências desse sucesso do Flor de Lis enquanto participantes do Festival da Canção RTP para a Eurovisão? Ou hoje era um projeto que já vinha de antes, mesmo sem saberem da projeção que vinham a ter? As músicas em si, o projeto já vinha antes do Festival da Canção. Aliás, a maior parte das músicas do álbum já estavam compostas antes do Festival da Canção. Muitas até já estavam antes de eu entrar para a banda. Por isso, posso dizer que, de facto, o Choro Lixo é um projeto cuidadosamente feito ao longo de anos. Não foi depois do Festival da Canção que surgiu. Estela, se são chuvas ou amarela, se são salas branca areia, se são maras, maré cheia, se são céus do verão, se são estrelas de cantão, se são noites nos peão, se são dias ou luar. Todas as ruas do amor, serás meu Deus. Flor de Lis com todas as ruas do humor e antes os Smack com o tema Ashkem Seduz, a música então que vimos em primeiro lugar. Os ouvintes poderão estar a perguntar-se, mas porquê especificamente estas duas músicas? Porquê especificamente trazer aqui estes excertos de reportagem especificamente destes dois nomes da música portuguesa? Primeiro porque o Smack é um projeto no qual nós acreditamos de forma muito especial. É um projeto que a Antena Web tem e foi ganhando um especial carinho porque, de facto, desde o princípio, e agora referindo não só à Ana, Silvio Gonçalves, mas também aos restantes elementos do SMAC, receberam-nos de uma forma também bastante simpática, bastante amável e, além disso, e agora na parte musical, a verdade é esta, trazem muita originalidade ao projeto, aliás, à música portuguesa, trazem muita diversidade à nossa música e trazem uma nova onda, uma onda que é preciso, que é uma onda de positivismo. Enfim, e é um projeto que nasce ou que floresce em plena crise. É um projeto que está a começar agora a ganhar nome numa altura em que o português está tão fechado, a partida está tão fechada para as coisas que vão acontecendo à sua volta. É uma época complicada. E uma coisa que me assusta é que os Flor de Lis, com esta situação de crise, sejam ainda menos falados. Atualmente o mundo da música portuguesa está, não diria monopolizado, mas infelizmente, aliás, não é infelizmente, tem mesmo que ser assim, não é? Há os artistas que estão lá em cima, façam muito pouco ou nada a alguns que estão destinados a estar lá em cima. Também há outros que façam muito pouco ou nada e estão destinados a estar cá em baixo. Mas o que é certo é que na música portuguesa, tal como em tudo, tem sempre que haver os menos falados, mesmo que isso às vezes não represente aqueles que têm menos trabalho ou que têm menos qualidade. E os Flor de Lis são precisamente um desses casos. Têm muita qualidade, têm uma energia muito positiva, mas a verdade também é que, mesmo quando lançaram, em abril de 2010, o Signo Solar, a comunicação social não lhes deu muito ênfase, muito tempo de antena, muito destaque. Nem pelo facto de terem sido representantes de Portugal um ano antes, na Noruega, se não estou em erro. Ora bem, nós por cá queremos voltar a dizer, especificamente, que os Flor de Lis existem e que não devem ser esquecidos. Por isso mesmo, hoje trouxe aqui estes dois nomes, estes dois excertos de entrevistas, para reforçar um pouco mais aquilo que tenho vindo a dizer há algum tempo e que faço questão de manter sempre, que é, quando nós dizemos que apoiamos, não é apenas de escrever um nome ou de dizer que sim e já está. É porque realmente queremos e fazemos questão de continuar a acompanhar e divulgar especialmente estes intérpretes. Isto acontece então com os SMAC e com os Flor de Lis, mas também acontece com Jorge Guerreiro. Jorge Guerreiro, que é um nome que eu confesso, sou muito sincero, desconhecia até há pouco tempo, mas tive o prazer de contactar, ainda que por escrito, com o cantor Jorge Guerreiro. Isto é do hábito, tantas vezes ouvimos falar de Jorge Ferreira que, enfim, agora sem querer cometi este lapso duas vezes e desde já peço desculpa, sobretudo ao cantor. Mas eu então que conheci Jorge Guerreiro há pouco tempo e a verdade é que desde o princípio que o ritmo da melodia Nossa Noite me contagiou. E eu decidi trazer aqui à antena, ainda que sem entrevista, decidi trazer aqui à antena uma música do cantor Jorge Guerreiro. Precisamente o tema Nossa Noite. É um tema que, digamos, trazendo aquilo que o português já conhece em termos de realmente, ou seja, de uma melodia realmente ligeira portuguesa, nós atualmente temos muitos projetos, nada contra, é apenas uma constatação, nós atualmente temos muitos projetos que incidem sobre uma música portuguesa ligeira, mas com um dancezinho de fundo. Muitas vezes, música dance com um ligeirozinho de fundo. Se é que me entendem. Bom, e portanto, o que acontece é que o Jorge Guerreiro traz-nos música ligeira, com ritmo, mas sem esse dance internacional ao qual me tenho que me referir nos anteriores exemplos. Portanto, de alguma forma, é, não sendo mais português do que os outros portugueses, a verdade é que transcreve melhor na sua melodia aquilo que é a música ligeira portuguesa. Há uns tempos, eu recordo-me ter falado disto, de que ultimamente a música popular portuguesa tem sofrido várias influências. Como eu disse e como volto a dizer, nada contra, são influências perfeitamente naturais, mas é bom que não nos esqueçamos das nossas raízes. Jorge Guerreiro não se esqueceu. E o tema esta noite é um exemplo disso. Vamos ouvir então Jorge Guerreiro com o tema Esta Noite, e daqui a pouco vou trazer-lhe o álbum da semana. A nossa noite vai ser de fogo e tentação. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de sonho e paixão. Sai da minha porta, larga a minha janela. Sai do telefone, relaxa, a vida é bela. Ninguém nos para, vai tudo correr bem. A noite é nossa e de mais ninguém. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de fogo e tentação. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de sonho e paixão. Anda cá meu anjo, o coração está em fogo. Estou à tua espera, quero entrar no jogo. Vale a pena negar o desejo. Deixas-me louco sempre que te vejo. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de fogo e tentação. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de sonho e paixão. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de fogo e tentação. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de sonho e paixão. Doido por voltar, anda perdido, só tu sabes parar. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de fogo e tentação. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de sonho e paixão. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de fogo e tentação. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de sonho e paixão. Vai ser de sonho e paixão. De regresso, ouvintes, depois de ouvirmos Jorge Guerreiro com o tema Nossa Noite, é mais do que uma novidade, um dos nomes que então é faz questão de continuar a acompanhar ao longo do seu percurso artístico. Agora vamos ao álbum da semana. Chegou a mim esta semana, precisamente no sábado, aliás, na semana passada, chegou precisamente no sábado, e a verdade é que eu faço questão de trazer aqui estes temas porque é também um artista que tive o prazer de conhecer há pouco tempo e que, aliás, brevemente será um dos entrevistados da rádio Antena Web. Isto já é garantido. E eu falo então de Mário Cruz, que é um fadista e que tem aqui um álbum que se chama Memórias. O álbum já tem algum tempo, mas nunca é demais trazer aqui à antena estas suas melodias. É um álbum diferente, é um álbum, um fado mais maduro, mais consolidado, um fado mais próximo daquilo que nós conhecemos como fado mais atual. Atualmente o fado mais tradicional, aquele fado de Lisboa ou o fado do Porto, perdeu uma certa expressão. Agora o que ganhou mais ênfase foi o fado nacional, o que é bom, porque afinal de contas o fado é nosso, não é? O fado é de todos nós, não é mais de uma região do que de outra. Claro que há sempre um típico cantar ou um típico trinar de uma região, mas é um fado mais nacional, um fado que toda a gente mais consegue compreender. É um fado, por vezes até local ou localizado, mas que transmite uma mensagem que todos conseguem perceber. Eu vou trazer aqui à antena três temas que fazem parte deste disco Memórias, de Mário Cruz. O primeiro, vou trazer as três primeiras faixas. O primeiro chama-se Porto de Gente Querida, é o tema que vamos ouvir já de seguida. O segundo chama-se Bairro Alto, aliás, peço desculpa, Deus aos Castanhos, se isto é correto. E o terceiro chama-se então Bairro Alto. Estas são as três músicas que vamos aqui ouvir. Já na passada semana disse que não seria obrigatória, portanto, a alusão ao álbum da semana a um álbum recente, ou seja, acabado de sair, uma novidade de última hora. Não, bem pelo contrário. Se for um artista que nós, enfim, se não fizer parte deste grupo, passará com certeza no tempo da antena, mas dedicaremos este espaço aos artistas que nós demos uma especial atenção e fazemos questão de acompanhar o seu percurso artístico. E diziam então que Mário Cruz é então o nosso destaque de hoje, do nosso Edição. Para ouvir, aqui na Rádio Antena Web, três temas do álbum Memórias. E são para esta ordem, como já disse há pouco, Porto de Gente Querida, Teus Olhos Castanhos e também a música Bairro Alto. Voz de Mário Cruz é singular. A sua interpretação também. Fica o convite. Fique connosco, porque os próximos minutos vão valer a pena. Certamente. Velho e longo casario, da ribeira até à foz, junto às margens do teu rio, guardas um pouco de nós, recordações de criança que ali brincou e viveu, mantém sempre na lembrança, amando tu que é teu. Porto velhinho, cavas do vinho, roupa a secar, barcos rebelos, como é bom vê-los a navegar. Ruas, vielas, casas, janelas, velhos telhados, com muita idade, meu redouro. És o tesouro desta cidade, desde a Serra do Pilar, contemplo a tua beleza, monumentos de encantar, onde viveu a nobreza, bom amigo sabes ser, meu porto de gente querida. Porque me viste nascer, te vou amar toda a vida. Porto velhinho, cavas do vinho, roupa a secar, barcos rebelos, como é bom vê-los a navegar. Ruas, vielas, casas, janelas, velhos telhados, com muita idade, meu Rio Douro, és o tesouro desta cidade. Vielas, casas, janelas, velhos telhados, com muita idade, meu Rio Douro, és o tesouro desta cidade. olhos castanhos, bianca dos tamanhos, são pecados meus. São estrelas fulgentes, brilhantes, luzentes, caídos dos céus. Teus olhos risonhos são mundos, são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos, e em cada dos tamanhos, são raios de luz. Olhos azuis são ciúme e nada valem para mim. Olhos negros são queixo de uma tristeza sem fim. Olhos verdes são traição, são cruéis como punhais. Olhos bons com coração, os teus castanhos leais. Teus olhos castanhos, bianca dos tamanhos, são pecados meus. São estrelas fulgentes, brilhantes, luzentes, caídas dos céus. Teus olhos risonhos são mudos, são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos, bianca dos tamanhos, são raios de luz. Castanhos de encantos tamanhos, são raios de luz. Seus amores tão dedicados, quis um dia dar nas vistas, e saiu com os trovadores e mais o fado para fazer suas conquistas. Tangiu as liras singelas, Lisboa abriu as janelas e acordou em sobressalto. Gritaram bairros à toa, silêncio, velha Lisboa, vai cantar o bairro alto. Trovas antigas, saudades loucas, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes bizarras em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Por isso é que mereceu fama de boêmio, porque o Dão é fatalista. Atiraram-lhe com a lama como prego, por ser nobre e ser fadista. Hoje são doze velhinho, recordando com carinho seus amores, suas paixões. Para cumprir a sina sua, ainda vai para o meio da rua cantar as suas canções. Trovas antigas, saudades loucas, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes bizarras em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Tristes bizarras em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. De regresso, ouvintes, ao nosso Edison. Isto já depois, então, destes temas que acabamos de ouvir, de Mário Cruz. Estou ainda a referir-me ao terceiro tema, Bairro Alto, ao segundo, Teus Olhos Castanhos, e ao primeiro, Porto de Gente Querida. Ora bem, cabe-me aqui fazer uma explicação um bocadinho mais clara, porque esta, eu tenho a noção de que a forma como eu falo, muitas vezes, pode parecer um pouco estranha a alguns ouvintes, sobretudo aqueles que não acompanharam a primeira edição, e certamente serão muitos, mas diziam então que importa dar aqui uma explicação um pouco mais clara. Eu muitas vezes falo dos artistas que nós apoiamos e faço questão de dar ênfase a isso. Como é lógico, nós apoiamos, ou é nosso interesse apoiar a música portuguesa em geral. Mas a verdade é esta. Há alguns nomes que se ligaram a nós, ou aos quais, ou com os quais nós somos ter, porque achamos que de toda a música portuguesa em geral, por algum motivo, eles marcaram ou marcam a diferença. E é mesmo precisamente essa diferença que eles marcam que fizeram com que nós fôssemos ter com eles, ou eles connosco, também já aconteceu. São artistas com os quais às vezes vamos conversando, às vezes vamos tendo notícias, fazemos questão de manter contacto com eles. O que não quer dizer que não queiramos apoiar a música portuguesa em geral. Né? Quanto ao facto de fazer aqui referência a este, digamos, ao facto de fazer referência muitas vezes aos artistas que nós apoiamos, quase que poderíamos chamar este programa, para compreender mais facilmente, o cantinho dos nossos artistas. Poderia ser dessa forma, poderíamos chamar dessa forma o programa. É tudo porque, como é lógico, há um espaço para todos, a Antena tem espaço para todos, mas aqui queremos dedicar um tempo especial, dar uma atenção especial aos artistas que nós acreditamos que possam dar ainda mais à música portuguesa. Alguns já deram muito, outros têm ainda muito para dar, e são projetos que nós queremos, de facto, acarinhar. Fazemos questão de acompanhar doravante, assim que tomamos conhecimento ou assim que sentimos que primam pela diferença em algum ou em alguns pontos. Entenda-se, pois, que não estou a dizer que a música portuguesa em geral não merece atenção. Merece, claro que merece destaque. E nós continuamos, e esta semana vocês vão ver muito isso, que nós continuamos a apoiar na máxima força a música portuguesa. Continuamos, inclusive, a realizar todos os esforços para reabrir na Antena Web um espaço de música folclórica ou de música tradicional portuguesa. Desde que o Amalusa acabou, que ficamos sem qualquer espaço de música tradicional portuguesa na Rádio Antena Web. Continua a ser um objetivo nosso, mesmo que sejam artistas com os quais nós não tenhamos estabelecido nenhum tipo de ligação. Muito sinceramente, isto que eu vos digo não é, portanto, um programa que pretenda pôr ninguém à parte, bem pelo contrário, serve ou tenha essa intenção de destacar ainda mais aqueles que nós acreditamos terem um especial valor e poderem dar um especial contributo na música portuguesa. E por isso mesmo vou aqui trazendo estes nomes, como por exemplo os Pontos Negros. Na passada semana o álbum foi o álbum de destaque, o álbum da semana foi precisamente dos Pontos Negros. Na altura ouvimos Eu Mais Eu Igual a Ninguém, foi o terceiro tema, e é precisamente esse tema que vamos voltar a ouvir hoje. Para quem não acompanhou a edição da semana passada, importa referir que este é o mais recente single dos Pontos Negros. É verdade, e é o quarto álbum de originais. Foi gravado em Abbey Road. Isto é uma produção muito bem conseguida e, aliás, também bastante bem merecida. Quem conhece os Pontos Negros sabe porque é que eu digo. São, de facto, um projeto muito diferente, têm, de facto, muita originalidade e é bom quando a música portuguesa é reconhecida desta forma e tem estes apoios e estes incentivos lá fora também. É bom, é mesmo muito bom. Daqui a pouco vamos despedir com duas recordações dos nossos artistas, mas por agora deixo-vos com este Eu Mais Eu Igual a Ninguém, o novo single dos Pontos Negros. Pequeno português. E pronto, ouvintes, chegamos ao final do nosso edição de hoje. Quero despedir-me de todos aqueles que ficaram connosco até ao final desta edição com um sincero e forte abraço, prometendo na próxima semana, salvo como é lógico algo imprevisto, voltar à antena para durante mais de 60 minutos lhe trazer música portuguesa dos nossos artistas, daqueles que de alguma forma nos dizem algo, daqueles que nós fazemos questão de ir acompanhando. Isto acontece com dois grupos que vão fechar a edição de hoje e que muito deram e poderão ainda dar à música portuguesa. Já vão perceber. Primeiro vamos ficar com os Albatroz. Eles estão aí de volta e na máxima força e com a química do amor, mas em tempos os Albatroz foram um grupo de música mais pro rock. O Júlio é como se chama o tema que vamos ouvir. Foi um tema composto ou gravado em 1981 para o pensar no apresentador Júlio Isidro. É verdade. Depois vamos ouvir do álbum Forja o tema Orfeu. O álbum Forja é dos Yubris, que foi das entrevistas que mais impacto teve junto do público que assistia então ao programa Tempo de Antena. Conversei com o Panda, creio que foi talvez em julho do ano passado, foi quando ainda conversei com o Panda, que nos deu a conhecer este projeto. Aliás, somos nós que fomos ter com eles e depois então a partir daí deu-se a oportunidade de gravarmos com eles uma entrevista. É a Filipe Mota, vocalista, que habitualmente dá estas entrevistas, mas naquela altura, por uma questão de variarem um pouco e porque a disponibilidade dela não é a mesma que a do Panda, foi mesmo ele que deu esta entrevista. Nós não vamos aqui ouvi-la, mas vamos sim ouvir a música Orfeu, que, como disse, faz parte do álbum Forja, do ano de 2009. Já agora, esta é a faixa número 4. É que não é que vamos fechar esta edição do nosso edição, mas na próxima semana. Fique bem, tenha uma boa noite e até lá. O Júlio é um duro. O Júlio é um duro. O Júlio é um duro. O Júlio é um duro. Tipo galã do cinema, a fugir pro empresário, vai sorrindo as pequenas, sejam loiras ou morenas, mas lá dentro do café melodias, impregnava palavras.